Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem, muito boa tarde, eu sou o Marcos Leite. Olá, galera, boa tarde, eu sou o Gustavo Rezende. Pois é, sentindo falta de uma certa voz, né, Gustavo? Pois é, né, a Lízia. Nossa, Lízia. Fugiu, deixou a gente aqui. Lízia Nascimento está vivenciando agora merecidíssimas férias. Mandar aqui um grande abraço para Lízia e em julho ela estará de volta aqui no programa. Programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade. E começa agora o Espaço Jovem em 1400 AM e também em tempo real através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Gustavo, qual é o tema do programa de hoje? Bom, hoje temos uma participação especial com o ator, produtor e escritor João Pedro Roriz e também com o ator e produtor Vitor Meirelles. No Tô na Área, vamos mostrar a última parte das entrevistas que realizamos na mocidade do Centro Espírita Lar de José. E hoje, claro, dia 23 de junho, feriado de Corpus Christi, mas, né, não há só esse dado do feriado, né, para a gente mostrar. Há outros fatos marcantes, vários, na nossa linha do tempo e que a gente vai contar agora. Não é isso, Gustavo? Começamos com o quê? Exatamente. No dia 23 de junho de 1894, o barão Pierre de Coubertin fundava o Comitê Olímpico Internacional, o COI, na Universidade de Sorbonne, em Paris. O objetivo era de colocar o esporte a serviço do desenvolvimento do homem, estabelecendo uma sociedade pacífica e comprometida com a preservação da dignidade humana. A data também marca o renascimento dos Jogos Olímpicos na Era Moderna, retomados 2 anos depois em Atenas, na Grécia. Por tudo isso, a data de 23 de junho é também considerada como o Dia Olímpico. E também, num dia 23 de junho, só que em 1998, após 2 meses lutando contra um câncer raro de pulmão, desencarnava o cantor e compositor Luiz José Costa, mais conhecido como o Leandro, da dupla sertaneja Leandro e Leonardo. A dupla emplacou sucessos como Eu Juro, Um Sonhador, Não Aprendi a Dizer Adeus e muitos outros. Ao lado de Leonardo, Leandro foi um dos apresentadores do programa Amigos, da Rede Globo, juntamente com as duplas Zezé de Camargo e Luciano e Chitãozinho e Chororó. Hoje, a mãe de Leandro mantém uma instituição que ajuda pessoas que sofrem de câncer. Leonardo, ex-companheiro de dupla, está hoje em carreira solo. Lembrando que hoje, né, excepcionalmente, o programa é gravado em função do feriado. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E em função do feriado, excepcionalmente nesta quinta-feira, 23, não haverá atendimento ao ouvinte através do telefone da Rádio Rio de Janeiro. Então, não ligue para o 3386-1400, porque não haverá ninguém hoje para este serviço, para receber sua ligação. Mas os outros canais nossos continuam firmes e fortes, não é isso, Gustavo? Exatamente. Nós recebemos seu e-mail através do Espaço Jovem, @radioriodejaneiro.am.br. Lembrando que o espaço sem cedilha. E também através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Você dispõe também do fax, código de área 21-3386-1444. E tem também o Twitter. Acesse www.twitter.com/espaçojovemesp. Pode também mandar uma carta para nós, mandando para o endereço Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. RJ, o CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Chegamos agora ao quiz da semana, né? A pergunta do nosso quiz da semana. Hoje perguntamos: de acordo com o Livro dos Espíritos, o Espiritismo certamente foi uma doutrina elaborada por: alternativa A, Paulo de Tarso; alternativa B, espíritos superiores, ou alternativa C, indivíduos de meados do século XIX, época do seu surgimento. Tchan, tchan, tchan, tchan, qual será a alternativa certa? Letra A, letra B ou letra C? Responda, né, com a alternativa que você considera a correta, até a próxima segunda-feira, dia 27 de junho, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Você tem também o Twitter, www.twitter.com/espaçojovemesp, ou o nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e, claro, as suas formas para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio do CD Música para Concerto, do pianista Itajara Dias, um oferecimento do Clube de Arte, e também de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo e participe. Todo mundo participando, hein? O que rola por aí? O mês de junho marca o aniversário de uma das mais tradicionais instituições espíritas do Rio de Janeiro, o Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, o GEPELA. Neste sentido, uma das comemorações mais importantes irá acontecer no próximo sábado, dia 25 de junho, com uma palestra especial do expositor Jorge Cerqueira e uma apresentação musical da cantora e compositora Anastasia Mequena. O evento irá acontecer a partir de 6 da tarde e o GEPELA fica na rua Silva Cardoso, 673, em Bangu. Mais informações pelo telefone 3421-2666 ou pelo site gepela.org.br. Estão abertas as inscrições para o 22º Encontro das Mocidades Espíritas de Santa Cruz, o EMESC. O tema central da edição de 2011 do encontro será Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. O evento ocorre nos dias 17 e 18 de setembro, mas as inscrições vão somente até o dia 5 de agosto através do site sextaregião.net/emesc, né? www.sextaregião.net/emesc. Mais informações podem ser obtidas através desse site ou dos telefones 3365-1641 ou 8758-3379. E vem aí o primeiro encontro de música espírita da Zona Oeste do Rio, o Musa Espírita. O evento vai contar com a participação da banda Elos do Sol, do grupo Arte Nascente de Goiânia e do cantor Alan Filho, entre outros. O encontro ocorre no dia 27 de agosto, na Lona Cultural Gilberto Gil, localizada na Avenida Marechal Fontenelle, 5000, em Realengo. Mais informações através do site musespirita.teajudo.com.br. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Tô na área. Tô na área de hoje. Vamos à segunda parte das entrevistas realizadas durante nossa visita no Centro Espírita Lar de José. Fala pra gente, Débora, você, né, que vem trabalhando com esses jovens desde o início do ano, né? Você notou alguma mudança em algum deles de lá para cá, ou não mudou nada? Como é que foi essa interação, você, né, trabalhando com eles até aqui? Fala pra gente. Meu nome é Débora. Olha, foi uma mudança radical da parte minha como evangelizadora, porque eu fiquei 4 anos com a turma de especiais. Nós fizemos a inclusão no Lar José desses especiais nas turmas mais ou menos correspondente com a idade que eles apresentavam. E eu peguei essa mocidade, essa juventude. E algumas crianças, alguns jovens ficaram meio introvertidos no início, eles não conversavam, não tinham união entre si, eles ficavam se esquivando de falar. Agora já tem uma integração, eles já conseguem se reunir, eles já são mais solidários no momento de ajudar. Um procura fazer até na frente do outro. Não, eles brigam na hora, porque nós temos o nosso momento de lanche. E esse lanche não é propriamente o lanche, mas sim, o lanche representa essa união entre eles, onde eles possam conversar sobre o seu dia a dia lá fora, marcar um encontro entre eles, para que não fique somente essa união aqui dentro do Lar de José. Então, eles conseguiram já se harmonizar, se integrar. E isso foi muito bom, estou conseguindo fazer essa integração entre eles. Eles já conseguem lá fora se reunir, não ficam somente com um círculo diferenciado, um círculo lá fora, um círculo daqui do Lar de José, uma amizade diferenciada. Não, lá fora já tem também essa união entre eles, e isso é muito, muito bom. Tem uma integração, essa nossa apresentação que vai ser para o dia 27, cada um escolheu, brigaram ali na sala porque queriam aquele personagem, mas agora entraram no consenso e já cada um vai trabalhar conforme o personagem que pegou. Então isso é muito bom, é prazeroso você ver essa integração que eles estão conseguindo ter. Obrigada. Qual é o seu nome e sua idade? Jonas, eu tenho 13 anos. Tá. Quanto tempo você frequenta a sua mocidade? 2 anos. E o que você aprendeu aqui dentro da sua mocidade? Muito sobre o espiritismo, sobre vida depois da morte. Aprendi várias coisas, até meio familiares, boas para levar para a vida inteira. Nós estamos aqui com a Sheila, que vai dar uma palavrinha final aqui com a gente. Nós estamos encerrando o nosso trabalho aqui, né, no Lar de José. E vamos saber aqui da Sheila, né, como é que será, né, esse encerramento, o que as crianças, os jovens, né, e as crianças podem aguardar para o ano que vem. Enfim, vamos ver o que ela teria para nos falar sobre isso tudo. A gente quer primeiro agradecer a presença de vocês, tá? Aqui foi uma surpresa pra gente, que vocês chegaram surpresa mesmo. Mas de qualquer maneira a gente agradece e que continue com esse trabalho maravilhoso, né? Da Rádio Rio de Janeiro, esclarecendo os jovens. E o que a gente tem agora para esse ano que se inicia, cada ano que chega a gente vai se preparando cada vez mais, vai conhecendo cada vez mais, vai trabalhando isso, né, as evangelizadoras, a coordenação, e a gente espera que seja um ano assim, se não como foi esse, mas um pouquinho melhor, né, cada vez melhorando sempre, que é a lei do progresso mesmo dentro da doutrina. Sheila, olha, a gente não tem nem como palavras para te agradecer, né, fomos super bem recebidos, eu e Gustavo, né, e a gente vai levar esse material e transmitir isso para os jovens que estiverem nos ouvindo. E aí que vocês possam também sempre participar com a gente. Espaço Jovem. Boa tarde, gente. Estamos aqui no Espaço Jovem com o nosso convidado. Nós temos 2 convidados, né, Gustavo? Exatamente, 2 convidados, dose dupla. E legal, 2 jovens muito legais, que já são também da casa, aqui da Rádio Rio de Janeiro, e nós o convidamos para participar aqui do Espaço Jovem, porque são jovens falando para jovens. E quem são nossos convidados, Gustavo? É o João Pedro Roriz e o Vitor Meirelles. Então, vamos falar de literatura, vamos falar do programa, enfim, de algumas coisinhas. Então, para começar, vamos falar aqui com o João Pedro. João Pedro, é o seguinte, fale-nos, por favor, inicialmente sobre você, jornalista, palestrante, escritor, apresentador de programa. Nossa, tô cansada e muito mais. Fala aí pra mim. É, pois é, primeiro, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar na Rádio Rio de Janeiro, nós que apresentamos o Rio Cultural, e agora aqui com vocês no Espaço Jovem. Eu estou dizendo, falei para o Vitor outro dia que eu estou realizando um sonho antigo de estar aqui no Espaço Jovem. Como você bem disse, a minha intenção é falar para jovens, só que quebrando as barreiras naturais que o jovem impõe à sociedade, que pelo fato de ser jovem, né, o jovem ele impõe limites, ele necessita de limites o tempo todo. Sim, sim. E a gente às vezes acha isso ruim, mas na verdade quando o jovem ele necessita desse limite, ele na verdade está querendo se sentir seguro dentro de uma zona de conforto. Então os meus trabalhos, como você bem disse, têm tentado quebrar essa barreira de comunicação entre o jovem, tanto na literatura, com os meus livros, já são 9 até agora. Nossa! E também com o nosso programa Rio Cultural, que não é especificamente voltado para jovens, mas nós temos tido um público crescente nesse sentido, e principalmente nas palestras que temos realizado no Brasil todo, em escolas, que têm sido muito agradáveis. E o Vitor, Vitor? E o Vitor, Vitor? Eu, como o João disse, a gente tem um trabalho aí voltado para a galera jovem, que essas palestras falando sobre arte, falando sobre mitologia, sobre assuntos diversos como bullying. E temos também o programa Rio Cultural. E além de apresentador, eu também sou ator. Nossa. Tem alguns trabalhos quem precisar para cinema, TV. O Vitor, ele não fala porque ele é tímido, mas ele fez há pouco tempo o Mulher Invisível. Isso. E também fez há pouco tempo O Agamenon filme. Eu fico feliz porque eu conheci o Victor na Universidade de Castelo Branco. Eu dava aula na universidade. O Vitor era um dos meus melhores alunos. Olha, foi uma boa até você ter falado, até para saber como é que surgiu essa parceria. Essa amizade, né? Exatamente. O Vitor, como você bem disse, ele começou trabalhando aqui comigo como assistente e depois se tornou meu amigo. E tudo começou quando ele ia frequentar as minhas aulas de teatro lá na Universidade de Castelo Branco. Eu digo que ele era um bom aluno porque ele era extremamente disciplinado, né? Eu acho que o aluno, talvez o melhor não seja aquele que seja o que conhece mais, mas às vezes é o que é mais disciplinado, que tem mais vontade de aprender. Isso, exatamente. É mais a questão da vontade, porque às vezes a pessoa sabe muito, mas é meio relapso, né? É verdade. Sim. Aliás, muitas vezes a gente acha que sabe tanto, isso, que deixa pra que lá, vai, né? Deixando. Dá uma relaxada e essa relaxada atrapalha. Todo o resto. Prejudica um bocado, pois é. Os adolescentes, de um modo geral, eles tendem a pensar dessa maneira. Por isso que é tão importante o professor, ele ser o espelho, né, desses alunos e ensinar o que é correto. Exatamente. Né? Então, Gustavo, o que você gostaria de perguntar para esses rapazes? Pergunte-me, Gustavo. Mais especificamente sobre o programa, né, o Rio Cultural. O que é exatamente o Rio Cultural? E também para falar do horário, os dias que ele vai ao ar. O programa Rio Cultural, você quer perguntar, responder primeiro, Vitor? Pode ser. Então vamos lá. O programa Rio Cultural ele é um programa voltado para cultura e educação. E também é um programa aberto, não só para artistas já conhecidos, mas também dando espaço para artistas novos, como músicos, poetas, atores. E que esse é um espaço que a gente viu que nós mesmos, atores, artistas, a gente precisa de ter um espaço para estar falando nossa arte, para estar nos expressando. Sim. Então a gente viu nessa necessidade estar abrindo um espaço para esses artistas. Nós percebemos que existe uma demanda dos artistas. E o mais legal desse programa Rio Cultural é que ele é falado de uma maneira bem humorada, né? Obviamente sem quebrar com a barreira da boa moral, sem quebrar com a barreira da linguagem, que a linguagem da gente é uma linguagem interessante, bem focada, mas de uma maneira informal, como se você estivesse dentro da casa da gente. Divertida, leve, animada. Né? E sempre falando de um tema fundamental que esteja em discussão. Hoje, por exemplo, nós fizemos o programa ao vivo, aliás, hoje não, na segunda-feira, nós fizemos o programa ao vivo e falamos sobre a questão do MEC, que adotou um livro. Né? Ah, sim, o livro com erros, não é isso? O livro que incita as pessoas a falarem de uma maneira errada, né? Uhum. Então, nós questionamos essa questão, colocamos em discussão a questão dos linguistas, só que abordando de modo profundo, né, esse assunto, não de maneira superficial, sim, mas sempre com bom humor, porque senão, claro, né? Claro, porque senão... Senão quebra firma. Isso, perde a graça, perde a graça. Pode falar, Vitor. É, mostrando para os nossos ouvintes que a educação, a cultura, a arte também pode se tornar divertida. Claro. E uma realidade para todos. A gente sempre dá brindes também. Segunda-feira passada a gente sorteou 50% de desconto, né, Vitor? No Centro Educacional Modernel. Então, quer dizer, a gente está, inclusive, propiciando a educação e a cultura aos ouvintes da Rádio Gênero. Isso é muito importante. É importante. E jovem gosta de coisas boas também. Com certeza. Não é? Principalmente, né? Nós somos jovens, nós gostamos de coisa boa, gostamos do espaço jovem. É. Ó, além de apresentar o programa, você também é escritor. Você já falou que já escreveu quantos livros, mas como é que é escrever livro? Como é que você se inspira? Como é que nasce essas obras? Bom, quando a gente escreve um livro, a gente não tem que estar pensando, a gente não pensa em escrever um livro, né? Na verdade, nós temos que tirar da cabeça todos os objetivos no que se refere a questões materiais, como dinheiro, como fama. Perguntaram ao Sidney Sheldon qual era a receita para se escrever um sucesso. Ele respondeu: não sei, nunca escrevi nenhum. Aí as pessoas: mas como não? Seus livros vendem no mundo inteiro, best-seller. Ah, tá, não, você está falando disso? É. Eu escrevo livros, eles se transformam em sucesso depois. Ah, tá. Então, já não nasceu sucesso. Eu escrevo porque eu tenho uma emoção latente dentro de mim. Eu tenho uma mensagem que eu quero passar, uma informação fundamental. Tudo começou com o Gorrinho. Gorrinho, Uma Loucura Crônica, que foi o livro que eu escrevi com 17 anos de idade. E eu sentia que o jovem, ele tem uma linguagem anárquica, uma forma anárquica de se colocar no mundo e uma forma politicamente incorreta de se comunicar. O Gorrinho, ele faz isso, só que tentando passar uma mensagem edificante no que se refere à língua portuguesa e às outras matérias aprendidas na escola. Não é à toa que a editora Paulus me convidou para lançar toda a minha obra. E hoje nós estamos aí com Eros e Psique, que é esse livro que está abrindo a coleção mitológica que eu assino pela editora Paulus. Falando exatamente sobre o livro Eros e Psique... Pois não. Qual é a proposta desse livro? Sim. Né? Do que ele se trata? Primeiro, é entretenimento. Acho que esse livro, ele é um romance, então é proporcionar uma boa leitura, né? Uma leitura prazerosa. Agora, nós temos também dentro desse livro outras possibilidades. O professor que adotar esse livro na sua escola, ele terá uma boa ferramenta do ensino da história, né? Inclusive de outras matérias que são correlatas à história, geografia, política, enfim. O aluno, o leitor jovem que pegar esse livro para ler, ele vai aprender a mitologia grega, porque é uma série de mitos que estão concentrados num livro só, inclusive fazendo uma correlação com a realidade, brincando com personagens que ele conhece, personagens da política, personagens do esporte. Eu faço essa correlação da história com a modernidade. Então o livro acaba se tornando bastante divertido. Atrativo, né? Ô, Vitor, eu sei que você também trabalha com... Você tem uma ONG? Como é que é? Explica esse negócio aí. Ainda não se tornou uma ONG. Ah. É o Instituto No Palco da Vida. A gente está legalizando ela, se Deus quiser. Ao fim de julho vamos estar já legais, vamos ter o título de ONG. Uhum. É um projeto social que a gente já tem já aproximadamente 5 anos nas imediações do Complexo do Alemão, uhum, onde a gente trabalha o teatro de uma forma geral. Uhum. Inclusive com cursos, né, Victor? Isso, oficinas de interpretação para teatro, TV, cinema. E agora a gente está com uma sede nova, onde a gente está abrindo inscrições para outras oficinas, que é de poesia, dança. Poxa, coisas legais. Dá um endereço aí para o pessoal já saber. Pois é, dá uma divulgada aí. O espaço fica na Rua Uranos, 1363, em Olaria. Rua Uranos, 1363, em Olaria. Não é longe não, gente. Próximo à estação de Olaria. Uhum. Tem um ponto de ônibus bem próximo também, é próximo do Cacique de Ramos, que é uma referência. Boa referência. É. Inclusive, assim, eu vou até me meter nessa conversa aí, porque eu conheço bem o Vitor e o Val Schneider, que são os coordenadores desse projeto. É impressionante o trabalho que está sendo feito lá. Eles estão, inclusive, concentrando os esforços naquela comunidade do Morro do Alemão, que é ali nas proximidades, né? E agora com a pacificação, se tornou muito mais possível, mais fácil o acesso das pessoas a esse centro cultural. E, inclusive, ao Morro do Alemão. E ao contrário também, das pessoas do Morro do Alemão e das comunidades ali adjacentes, à vida também fora daquela região. Claro. Nós, no último sábado, no dia 11 de junho, nós levamos o programa Rio Cultural, em parceria com o Centro Cultural e com a Novo Milênio Transporte e a Editora Paulus, nós levamos 15 adolescentes à feira, ao Salão do Livro, que está acontecendo lá no Centro de Convenções da Sul América. Então, a nossa intenção é promover cultura e educação, fazendo, inclusive, essas correlações entre empresas. Rádio Rio de Janeiro, a Editora Paulus, que lançou minha obra, o Centro Cultural que o Victor Meirelles coordena. Esse que é o grande projeto que a gente está fazendo, tentando causar bem-estar social. Muito legal. E, assim, especificamente para adolescente, como é que é esse negócio? Em geral, desde 7 anos de idade até uma senhora que tem... Nós temos uma oficina do humor para terceira idade. É dos 8 aos 80, né? 80 anos que queira estar fazendo teatro, estar conhecendo o humor. Às vezes então, pessoas que não tiveram acesso a isso, né? Essa é a nossa ideia, é propiciar esse acesso, fomentar. Na verdade, integrar, né, todas as idades num lugar só. Isso. Né? Muito bom, né? Muito legal. Característica o que precisa para participar? É só chegar, eu quero me inscrever, isso, tem algum critério? Não tem critério, conforme as vagas. Como assim, é um projeto social, a gente não tem patrocínio. Então, assim, ainda, né? Ainda vamos não. Esperar ainda, se Deus quiser, breve, né? Mas vamos com a contar, legalização da ONG, teremos vários patrocínios. Mas, por enquanto, a gente está abrindo as oficinas para julho agora, que são as novas oficinas. Sim. E a pessoa vai até o centro, se inscreve, tendo vaga para determinada oficina. Sim. Acabou, é simples. É só chegar lá, chegar, levar a documentação, RG, dá CPF. De novo endereço, dá de novo endereço. Na Rua Uranos, 1363, Olaria. Próxima estação de trem de Olaria, próxima ao Cacique de Ramos. É bem pertinho. Tem telefone, Victor? Tem, é 4103. 4103. 9442. Isso. Então, mais informações a gente vai passar depois, mas pode falar. Gente. Isso, e tem o site também do Instituto No Palco da Vida, que é www.nopalcodavida.com.br. Vou repetir, www.nopalcodavida.com.br, que lá tem um pouco da história, tem as imagens de alguns trabalhos que nós fizemos no projeto. E a gente vai ter também o site que já está sendo formulado do Centro Cultural, que é www.centroculturalchicaxavier.com.br. A Chica Xavier, que é uma grande atriz de televisão, está há anos na Rede Globo já trabalhando, fez muitos filmes, inclusive O Nosso Lar. Isso. A Chica Xavier, que tem 55 anos de carreira, é maravilhosa aquela atriz. João Pedro, na sua opinião, qual a importância da mitologia para os jovens e para as pessoas de uma maneira geral? Boa o pergunta. Que a mitologia pode acrescentar para a vida das pessoas? Olha, a sua pergunta ela é muito interessante. Eu acho que tudo que a gente vive hoje em dia, na verdade, é uma cópia, né? Ou inclusive transformações de algo que já é pré-existente. Se a gente for analisar, a literatura infanto-juvenil, a gente pode tranquilamente dizer que no Ocidente, a literatura infanto-juvenil é toda baseada na mitologia grega. Vamos dar aqui um exemplo. Se eu conto a seguinte história para vocês. Uma princesa, ela perde o pai, ela fica na mão da madrasta. A madrasta, então, descobre que ela é mais bonita do que ela. Manda um caçador matar essa princesa. O caçador fica com pena e não a mata, mata um cervo e traz um coração para provar que matou. De quem é essa história? Branca de Neve. Na verdade, essa história, se a gente for analisar na mitologia grega, ela é de Édipo. Édipo passou pela mesma circunstância. Édipo era filho de um grande rei que ficou com medo de ser deposto por esse filho, manda que um caçador o mate e esse caçador fica com pena, então traz um coração para provar a morte do Édipo. E aí deixa Édipo pendurado numa árvore. Por isso o nome Édipo, que quer dizer pés distendidos em grego. Se a gente for analisar, gente, tudo que a gente estuda hoje tem um pontinho na mitologia grega, inclusive a mitologia católica, que é hoje estudada na Bíblia. Se a gente olhar o mito de Adão e Eva, existem versões de Adão e Eva, tanto na mitologia grega com Deucalião e Pirra, tanto na mitologia indiana com Tiu e Tefnut. Então é isso, eu acho que a mitologia grega está entre nós e fazer essa correlação é mais do que fundamental para a gente aprender de onde nós viemos. Muito legal. Então, vamos para o comercial e a conversa continua daqui a pouquinho. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? Então, o que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e lá no site da rádio confira a página do Espaço Jovem. Para isso é só você clicar no link Programação e no sublink Espaço Jovem. E pronto, você tem acesso ao nosso cantinho, a página do programa dentro do site da rádio, com todas as informações sobre o Espaço Jovem, dicas, curiosidades, áudios de programas anteriores. Você que perdeu algum, por algum motivo, você encontra vários lá à sua disposição para você ouvir, né, na hora que bem entender. Enfim, então, várias opções ao seu dispor. E, é claro, você também tem, clicando na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem, dentro da página do programa, você tem a opção de entrar em contato conosco, de deixar o seu recado, a sua mensagem para a gente, ok? Então acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Bom, claro, o Jovem Espírita não vive de brisa, Jovem Espírita trabalha, estuda, corre atrás, por isso é hora das nossas notas de utilidade jovem. Começamos com o que, Gustavo? Começamos com a Prefeitura da cidade de Três Rios, no interior daqui do estado do Rio de Janeiro, que está abrindo 86 vagas de trabalho. Há vagas para diferentes profissionais dos níveis fundamentais, médio e superior. Os interessados devem fazer suas inscrições através dos sites inpc.org.br ou 3rios.rj.gov.br até a meia-noite da próxima sexta-feira, dia 24 de junho, ou ir até essa mesma data no Clube Atlético de Três Rios, o CAERCAER, e preencher uma ficha de inscrição. Após as inscrições, o candidato deve pagar uma taxa que varia de R$ 29 a R$ 79,00, de acordo com o nível de escolaridade. Pois é, outro município do interior do estado que também está realizando concurso público é o de Pinheiral. Pinheiral está oferecendo 183 oportunidades de trabalho. Há vagas para todos os níveis de educação, assim como em Três Rios, né? Fundamental, médio e superior. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até às 8 da noite do dia 30 de junho através do site iban-concursos.org.br ou até a mesma data na sede do Santos Social Clube, que fica na Praça Brasil 90, no centro de Pinheiral. Junto com a inscrição, deve ser paga uma taxa que poderá ser de R$ 30, R$ 45 ou R$ 65,00, de acordo com o cargo desejado. As provas estão previstas para o dia 14 de julho. A Marinha está abrindo processo seletivo para a sua escola naval. Podem participar pessoas do sexo masculino que tenham entre 18 e 23 anos de idade, sem união estável e que já tenham completado o ensino médio. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de junho através do site ensino.mar.mil.br. Para confirmar a inscrição, o candidato deve pagar uma taxa de R$ 55,00. É isso aí. Boa sorte para todo mundo. Gustavo, para quem vamos mandar abraços nas nossas sociais? Temos algumas aqui. Temos o Rodrigo, de Jacarepaguá, a Tânia Regina, do Caxambi, também a Priscila, também do Caxambi, né? O Henrique Daniel, de Higienópolis, sim, lá no meu bairro, né? Sim. O Rubens, do Irajá, a Tia Amélia, de Nilópolis, também a Karine, daqui da Ilha do Governador. Sim. E por e-mail, a Regina Adriana. Perfeito. Um grande abraço a todos vocês, a todos que participam, que colaboram, que ajudam, né, o Espaço Jovem a ficar ainda mais ouvido e ainda melhor. Muito obrigado mesmo. Em relação aos aniversariantes, aqui uma única andorinha essa semana. Mandar um grande abraço e parabéns para Carmen Lúcia Paiva Silveira, que aniversariou no último dia 20 de junho. Um grande abraço para você, Carmen, assim como os nossos parabéns e, claro, muitas felicidades. Também parabéns a todos os que nos ouvem e que aniversariam neste dia 23 de junho, bem como na nossa reprise no domingo, dia 26. Parabéns a todo mundo e continuem participando, hein? Quiz. Bom, chegamos agora à pergunta do nosso quiz, né? Pergunta da semana. Hoje a pergunta é a seguinte: de acordo com o Livro dos Espíritos, o Espiritismo certamente foi uma doutrina elaborada por... Alternativa A, Paulo de Tarso. Alternativa B, Espíritos Superiores. Ou alternativa C, indivíduos de meados do século XIX, época do seu surgimento. Responda então a alternativa que você considera correta. Letra A, letra B ou letra C. Até a próxima segunda-feira, dia 27 de junho, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Você tem também o Twitter, twitter.com/espaçojovemesp, ou o nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não deixe de informar obrigatoriamente o seu nome completo e, claro, as suas formas para contato. Bom, aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio do CD Música para Concerto, do pianista Itajara Dias, um oferecimento do Clube de Arte, e também de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo e participe. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. Oi, voltamos aqui com os rapazes, né, para continuar essa conversa super legal. Então, voltando ao nosso assunto, Gustavo, você tem uma pergunta para fazer aí. Pergunta aí, por favor. Sim, João Pedro, com relação a essa questão da série mitológica, qual é a sua próxima obra? Qual o próximo tema? Muito legal. O primeiro, como você bem viu, é o Eros e Psique, essa história de amor. Eu acho que, inclusive, foi uma das primeiras histórias de amor que a gente tem notícia, né? Deu origem aí a Romeu e Julieta, a Tristão e Isolda, entre outras. Agora, o segundo livro da série mitológica vai se chamar A Maldição de Hera. Palavra maldição tem uma força, viu? Tem uma força. O jovem adora essa palavra. Conta a história dos casos de Zeus, né? Os casos fora do casamento, né? De Zeus que originaram os grandes heróis das civilizações, como, por exemplo, Hércules, Argos, os grandes heróis, né? Então, Hera, com muito ciúme, coloca um feitiço numa cidade chamada Tebas, e com isso uma série de situações ocorre. Bacana, é o fio condutor que eu faço, o livro é sobre isso, de vários mitos já conhecidos, né? Então esse livro ele vai dar o que falar, e com uma linguagem muito acessível, muito divertida. Ó, agora uma pergunta, né, para vocês dois. Pois não. Em relação à palestra, gente, sobre bullying, no caso, não quero ir para a escola... Que é isso? Explica aí, vocês dois, como é que é. O Vitor já fez tanto esse trabalho que eu vou até deixar a resposta para ele. A palestra sobre bullying é uma. A gente faz umas cenas, é um espetáculo. Uhum. A gente pode dizer que é uma palestra dramatizada. Sim. Onde vai ser legal. Eu e o João Pedro, a gente faz algumas cenas mostrando para os jovens. Consequências do bullying. E logo depois da cena, o João ele abre falando sobre os conceitos do bullying, tipificando cada item relacionado ao bullying. Por que acontece o bullying? Quais são as implicações legais referentes ao tema? De que maneira a gente pode agir para que esse tipo de situação de violência escolar não ocorra? E tudo isso para responder a grande pergunta: o que é bullying? Porque muita gente ainda tem dúvida. Os professores hoje reclamam que tudo na escola hoje é bullying. Então tem aluno que olhou feio já é bullying, não é bem assim. Eles fazem uma generalização. Pois é, isso é errado. Então a nossa palestra ela vem para exorcizar esses demônios. Vamos botar duas aspas aí nisso, né? A gente vem justamente para tirar essas dúvidas sobre o assunto. E de uma maneira maneira, como a gente bem já colocou, sim, animada, divertida, utilizando a poesia e o teatro. E o Victor tem sido uma adesão bastante interessante nessas palestras. A gente correu os SESIs do interior de São Paulo. Aliás, é um trabalho que vai perdurar até 2012. Nossa, eu tive atualmente em Brasília, em Goiânia. Eu fiz 15 escolas em Brasília, em Goiânia. Eu estou indo agora para Porto Alegre, Canoas, participando de feiras literárias no Brasil todo. Inclusive, agora estarei em outubro na feira de Petrópolis. Estarei na feira de Canoas agora dia 17 de junho. Menino, você não sossega. Dia 15 de junho, o Salão do Livro aqui em Infanto Juvenil. Aliás, eu quero até convidar o pessoal. É, Salão do Livro, vem. Dia 15 de junho, agora quarta-feira, às 14h, estarei no Salão do Livro Infanto Juvenil com uma palestra. Então é isso, pessoal. Eu estou correndo o Brasil todo falando sobre esse assunto e também outras palestras que a gente realiza, né, Victor? É, sobre motivação literária. Tem muita escola que me convida para falar para professores, para criar dinâmicas de grupo e motivação, de modo que eles tenham ferramentas para ensinar os jovens a gostar de ler, que é uma das grandes dificuldades muito hoje. Muito importante. Nossa, como tem dificuldade para as pessoas realmente engajarem, gostar mesmo de leitura. Não é nem dificuldade em gostar, mas de ler mesmo. É, porque tudo perpassa também pelo prazer. Eu acho que quando a gente começa a ver a leitura como uma atividade prazerosa, já não cria aquele ranço, né, da leitura, né? Facilmente. E o interesse pelo conhecimento, eu percebo que os adolescentes, eles querem conhecer, eles não perderam a curiosidade. A gente é que não está, às vezes, tendo muita paciência para mostrar para eles o outro lado. Olha como isso aqui é interessante, como isso aqui pode ser absorvido de uma forma não sistemática, de uma forma mais informal, mais interessante. Os meus livros, eles tentam, pelo menos, passar isso, né, de uma maneira adequada. E eu acho que está dando certo, porque o Gorrinho foi adotado pelo governo do Rio Grande do Norte, governo de São Paulo, ganhou um prêmio agora, os meus livros favoritos, ganhou esse selo. Parabéns. E o Eros e Psiquê, tô dando essa notícia de primeira mão, já fiquei sabendo, pelo segundo ano consecutivo eu ganhei esse prêmio, que o Eros e Psiquê também recebeu essa premiação de São Paulo. Duplo parabéns. Né, obrigado, São Paulo. Haha, uhu. Assim, eu ia até perguntar, mas a gente mudou rapidinho de assunto. Acontece. Falando em bullying, os malefícios, como é que... Sim. Fala um pouquinho dessa questão, vocês dois aí. Bom, eu posso falar isso porque eu sofri isso na pele, né? Quando moleque, quando estudante. Eu acho o seguinte, brincadeira é bom quando os dois brincam. Sim. Quando um só brinca, já não é brincadeira, é violência, já tem prejuízo. É. No bullying, a gente tem um ditado, quando um não quer, os dois brigam. No bullying, né? Os malefícios são... É um trauma, primeiro, porque tudo que acontece na vida da criança, do adolescente... Ele leva para a vida Leva para a escola. Não, ele leva para a escola, que ali é o ambiente dele. Se ele perde aquele ambiente de paz na escola, ele se torna um adulto traumatizado, às vezes complexado. Pode dar origem a certas psicoses, certas paranoias no futuro. A gente tem visto casos assim, né? A gente espirra, a pessoa já acha que é com ela. Acontece muito isso. Então, podem ficar traumas. A violência continuada, persistente contra um indivíduo, ela causa... se for agressão física, traumas físicos, a agressão psicológica pode trazer manias de perseguição, depressão profunda, medo de sair de casa, medo de ir à escola. A gente tem acompanhado casos assim dramáticos nesse sentido. Você, Vitor, passou por alguma coisa assim? Sim, eu fui vítima de bullying. Até assim, no espetáculo, na palestra dramatizada, eu faço o agressor. Mas, pelo contrário, eu fui a vítima. Na minha vida, eu fui agredido quando eu tinha 9, entre os 9 e 12 anos. Sistematicamente, todos os dias. É importante que isso deixe claro. Porque isso que se configura no bullying, né? Eu até digo, às vezes, brinco com o João, que assim, o título Não Quero Ir Para a Escola é mais ou menos comigo, porque eu tinha que correr. Eu tinha medo de ir pra escola. Fala sobre o que acontecia com seu pai em relação a essa... Aí, o que acontecia? Eu ia para a escola, tinham todos os meus materiais tomados por esses bullying, e era agredido. E isso, quando eu chegava em casa, meu pai via que eu estava sem meus materiais, ele mandava eu ir buscar. Então era aí, pela segunda vez. Aí, era uma segunda agressão. Era uma segunda agressão. Igual chegar em casa sem os materiais e triste, às vezes machucado pela agressão, eu apanhava de novo. Pela terceira agressão. Então você vê, hoje esses meninos hoje têm uma sorte danada, porque esse assunto está sendo tão debatido, então eles estão hoje com a possibilidade de não passar por esse tipo de situação. E a própria direção do colégio, né, a parte da pedagogia, eles estão um pouco mais atentos a isso. Com certeza. Antes era mais, não, chega aqui todo mundo, vamos conversar, e ficava naquilo ali. E o trauma não era estudado, não era tratado. Ah, exato. Né? Inclusive, meus parabéns à Ana Beatriz Barbosa, que foi a primeira, eu acho, primeira grande médica comportamental que trouxe esse assunto à tona, e o Serginho Grosman também, que tornou isso mais debatido em nível nacional. Tá, gente, uma pena terminar, porque esse programa já tem umas duas horas, viu? Muito apertado. Bom, só pra fechar, imita aí o Pato Donald? É. Puxa vida! Eu ia ter que continuar com o Serginho, com vocês! Tá, olha só, então, crianças. É o seguinte, eu vou querer o contato de vocês. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês? O livro onde está a venda? Pois fala é, assim, o livro, fechando aqui. O livro está em toda a livraria decente. Chega na livraria e pede, né? Pede o livro agora, né? No site da Paulus, vocês encontram com mais facilidade. É, paulus.com.br, né? Editora Paulus, né? www.paulus.com.br. Agora, no meu site, vocês encontram tudo. Os meus livros, a minha fuça feia lá, tá lá, minha carinha feia tá lá. Isso. As meninas não vão gostar nada. Mas como é que o pessoal faz para acessar o seu site? Ok, boa pergunta. www.joaopedrohoris.com.br. Olha, sou eu pessoalmente que respondo todos os e-mails que chegam. Tem uma areazinha de contato. Uhum. Pode conhecer a minha carreira, os livros. E o Victor Meirelles está lá também, né, Victor? Seu contato. O meu contato é através do site do Programa Rio Cultural, que é www.programariocultural.com.br. www.programariocultural.br. E eu também convido a todos a acessarem o site e verem como está o nosso trabalho, terem acesso às entrevistas. Tem a cara feia do Vitor lá também. Ei, olha só, deixa eu falar uma coisa. Olha o bullying. Lá, o garoto já passou por isso. Então, gente, só fechando legal, o dia do programa de vocês, aqui para porque a gente, o nosso público, Espaço Jovem, né, ouvindo vocês, vai saber. O nosso programa acontece toda segunda-feira, das 14 às 15 horas, na Rádio Rio de Janeiro, em 1400 AM. A Rádio da Fraternidade. Ou então através do nosso site www.programariocultural.com.br. Então é isso. Já podemos montar uma dupla caipira, viu? Uma dupla sertaneja. Uma dupla sertaneja. Seria muito legal. Pois é. Rio de Janeiro. Quiz. Bom, galera, e voltamos a falar de quiz, só que agora para anunciar a resposta do quiz da semana passada. Na semana passada perguntamos: em que ano foi fundado o programa Hora Espiritualista, o primeiro programa espírita de rádio do Rio de Janeiro? Alternativa A, 1937, alternativa B, 1939 ou alternativa C, 1940. E aí, gente, quem respondeu alternativa A, 1937, acertou. E, no caso, a ganhadora, né, sim, é uma menina hoje do nosso quiz, é a Tânia Regina, ela que mora no Caxambi. Parabéns, Tânia, em nome de toda a equipe de produção do programa. E você irá ganhar, como brinde do Espaço Jovem, um exemplar do livro Os Planos da Vida, de Kate Lúcia Portela, uma publicação da editora IDE, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. A Tânia Regina tem um prazo de 10 dias corridos, incluindo finais de semana e feriados, começando a contar esse prazo a partir desta sexta-feira, dia 24 de junho, para retirar o seu brinde diretamente aqui na portaria da Rádio Rio de Janeiro, trazendo para isso um documento de identificação com foto. Portanto, valeu, Tânia, obrigado a você e a todos os que participaram do nosso quiz, de mais uma edição do quiz, né? E fica aqui um incentivo, não é isso, Gustavo, para as próximas edições. É, porque se você não ganhou dessa vez, você pode ganhar da próxima, né? Pode com ser certeza. O sorteado aí. Valeu! Espaço Jovem. Passou rápido, hein, Gustavo? É, passou muito rápido, como sempre. Final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff, o que é bom dura pouco, mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta, não é isso, Gustavo? Exatamente, estaremos de volta na semana que vem, às quintas-feiras e aos domingos, sendo que o domingo é reprise do programa de quinta, e ambos às 14h. Isso aí. E as nossas dicas, apesar da Liz estar de férias, as nossas dicas para um consumo sustentável e uma vida melhor continuam. O que é que nós temos hoje, Gustavo? É, temos uma dica para socorrer vítimas de queimadura de segundo grau, né? É, para aqueles, né, que se queimarem, né, e a queimadura for aí do segundo grau, use água, muita água, pois é preciso resfriar o local, né, o local da queimadura. Faça isso com água corrente, um recipiente com água fria ou compressas úmidas. É importante também... É a questão do gelo, não é isso? Isso, é importante também não usar gelo. Pois é, é um engano, né, que muita gente comete, né? O querer usar gelo para diminuir o impacto de queimadura. Não faça isso. Depois de 5 minutos, quando a vítima estiver sentindo menos dor, seque o local sem esfregar. Bom, com o cuidado de não apertar esse local, faça um curativo com a compressa limpa. Em caso de dúvida, procure imediatamente um médico. Isso aí. E é claro, quem quiser entrar em contato conosco, é muito fácil, não é isso, Gustavo? É, pode entrar em contato através do e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então através do site, né, da página do Espaço Jovem no site da própria emissora, o www.radioriodejaneiro.am.br. Não se esqueça de informar sempre a idade e de onde escreve. Isso, e tem também o Twitter, hein? twitter.com/espaçojovemesp. Participe, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Sérgio Melo. Tchau, galera, até semana que vem. Tchau, galera, até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.